nordestino, vou cantar um hino de luta e amor. Louvando o sertanejo, aproveito o ensejo, viva o lavrador. Louvando o sertanejo, aproveito o ensejo, viva o lavrador. Homens fortes, valentes, que rompem correntes das secas que matam. O seu gado, sua mata, seu cão, sua gata, seu povo e seu chão. Oi, sertanejo, que foi cangaceiro, desbravador do sertão. O seu peito é de aço e jamais o cansaço prendeu suas mãos. O seu peito é de aço e jamais o cansaço prendeu suas mãos. Do sertão nordestino vou cantar um hino de luta e amor. Louvando o sertanejo, aproveito o ensejo, viva o lavrador. Louvando o sertanejo, aproveito o ensejo, viva o lavrador. Homens fortes, valentes, que rompem correntes das secas que matam. O seu gado, sua mata, seu cão, sua gata, seu povo e seu chão. Oi, sertanejo, que foi cangaceiro, desbravador do sertão. O seu peito é de aço e jamais o cansaço prendeu suas mãos. O seu peito é de aço e jamais o cansaço prendeu suas mãos.